9083, decolado 31, controle 119, decimal 80, boa viagem. 98, obrigado, bom dia. E a 225 da Oceanet, pronto pra cópia. Salvador, Brasília, 320, peso 197. Decola pistão no zero, curva à direita, saída Arbó, transição Alefa. Controle 119, décima 8, transponder 5062, Oceanet 6225. Gente, é o 320 autorizado para Brasília, decola da pistão no zero, curva à direita, na saída Arbó, transição Alefa e após o consegue pela outra de voo no zero. Controle de saída 119.8 e o transponder 5062, Oceanet 6225. Corretíssimo, na pole position, chame pronto, 6225 da Oceanet Airlines. Certo, 4-5, é isso? Lima, 4-5, para CA, November, Hotel Papá. Tá pronto pra cópia? Em Salvador, CA, November, Hotel Papá, uma centena ao nível, decolada 197, com curva à esquerda, saída. Como após direto, controle 1198, transponda 5046, o quilo Sierra Lima. Cinco zero quatro meia, confirmando pátio 5, por gentileza, pessoas a bordo. Confirme 1895, por gentileza, o ajuste no zero no meio, até uma boa viagem, um bom dia. Pelo Telem. O tráfego Salvador é o trip 5384, pátio 3, posição de número 4. Número 2, identificando o número 2, autorização para Maceió. Bom dia, 5384, tá pronto pra roda? Sim, senhor, pode prosseguir. Salvador, Maceió, 190, Golf 677, decola pista 10, curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju, controle 119.8, transponder 5063, o 5384. 384 autorizado para Maceió 190, Golf 677, decola da pista 10, curva à esquerda. do perfil da PUCA com transição Aracaju 119.8 e o transponder 5063. 73, champa, posicionamento 5384. 73, posicionamento chamarelo 5384. Bom dia, 4299. Guarda a cópia, prepara da EL, ajuste no 096. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, Libra Sonar, Repórter Fax. Gente, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Pushback and start up with Bajor to taxi. 2-3-1-7-9. Torre Trip 5217, bom dia, 10 milhas. Trip 5217, continua a aproximação, reporte quando o baixado travado, que é no zero na meia. Camará, só corrigindo, tá 8 milhas, pode confirmar o vento? O vento 290 graus com 3 nós, trip 5217. Remate. Salvador Campinas 340, Zulu 16 é a rota, decola, pista no zero, curva direita, da Leda Motiva, controle 198, transponder 50 BS. O vento 290 graus com 2 nós. Livre pouso, baixar, travar a tripla. Portão 9, chame pronto para puxa de andamento 4, 2, 9, 9. Trip 5217, solo 44, libere primeira direita, solo em 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, 9, trip. Solo trip 5217, livre 1. Solo Salvador, é o 35384, no pátio 3, para push e acionamento. 5384, coordenando com a equipe de solo. Fique atento a uma viatura de operações que está na centerline. Se deslocou via centerline do pátio 3, coordenando com a equipe de solo, está autorizado. Coordenação com a equipe de solo e atenção à viatura. Chamaremos para trás o trip 5378. 5384. Solo, trip 5217, livrou 1. 5217. Táxi via Alfa, Kilo. Vai manter a posição na taxiway Kilo, devido a aeronave da companhia vai iniciar o push no baixo 3. Ok, o 5217, mantém a posição naquilo. Normativo, mantendo naquilo, aguardando o pushback. Deixa ele entrar, porque a gente vai demorar ainda uns 2 minutos aqui, colega, do solo. Ok, sim. 5217, ingresse quilo, Bate o 3, eu só não tenho uma posição aqui, a infra não me passou a posição, mas fica atento ao balizador. Já estamos visual aqui, Taxi approved by May April, taxi India Alpha do Rendezvous on 10. When ready, call tower 118-195, QNH 1016. Pronto, 0-1-6, clear land 1-0-3-8-5-9. Barra meu quilo Serra Lima, autorizado ingresso pistão na 7, pode mandar alinhado, pronto? Tá pushback o treinamento? Meia 225, no portão 1, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da TAM retaguarda, está autorizado, chame táxi 6225. Após o TAM retaguarda, autorizado o pushback e acionamento, né, 4299, champanhe. O 4 agora pronto para o táxi com 57 a bordo, 58 a bordo, retificando, 58 a bordo. Autonomia é de 4 horas, alterna Salvador. 5384, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, para o 5384 da 3. Runway to the right and contact ground 1219. 1219, turn 3859. I will get a blue director. Papa Romeo, Kilo Serra Lima, pronto para decolagem? Papa Romeo, Kilo Serra Lima, autorizado decolagem pista 197. O vento variável com 3 knots. Yes, turn 3859. Solo Oxanero 6225 vai necessitar fazer o acionamento aqui na posição 1 e depois vai pedir o pushback. Ok, então acione e aguarde para o pushback, o 6225. O cliente vai acionar na posição e avisa quando se for push posteriormente. 5384 pode ingressar a parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera 1895, quando pronto, ajuste no 096. Tenha uma boa viagem. Então, final para 3, Índia Alfa e Ponte Espera da 1-0, chama em 118-95, ajustou 1-0-1-6, trip 5-3-4. Eu, Kilo Serra Lima, decolado ao sul rumo, chame controle em 1-9-8. Controle 1-9-8, Kilo Serra Lima. Torre Salvador, muito bom dia, o Trip 5384, ponto de espera da 10. Trip 5384, após rolagem do Airbus da TAM, a linha mantém 10. Após a rolagem do Airbus da TAM, a linha mantém 10, 5384. Aguarda, só um instante, agora puxa. Guarda um instante, 6225. Juliet position. 3859, taxi via Juliet to stand 03. Stand 03, stand 3859. Solo 4299 com 92 a bordo, 95 a bordo, autonomia de 4,55, alternando Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. 4299, táxi via Alfa, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1096 com 95 almas a bordo. Tenha uma boa viagem, um bom dia. O 4299 no ponto de espera 1895 a torre, 1016 ajuste. Só retificando, perdão, 85, é Alfa 1895, o 4299. 85, sente. O 6225, com a única equipe de solo, após o azul, a retaguarda está livre no portão 01, na pole. Chame para o táxi 6225. Após o azul, vai iniciar o pushback, o Xander 6225, em coordenação com a equipe. Decolado ao 55, chame controle em 199.8. 198, trip 5384. Topo Salvador, bom dia, 4299, espera pronto. Azul 4299, ali mantém 10. Ali mantém 4299. Azul 4299, livre decolagem pista 10, vento variável com 2 nós. Livre decolagem 4299. Azul 4299, decolado ao 58, chame controle em 199.8. 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3304, formação Mike, autorização Brasília. 3304, só uma instante a cópia, muito bom dia, o ajuste no 090. Para o táxi, o Chené 6225, tem 79 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, altera a compensa. 79, táxi à direita, ponte de espera, 1895, ajuste no 096, 6225, uma boa viagem, bom dia. Táxi à direita, ponte de espera 1895, no 096, graça, bom dia para você. Papapá, Mike Eco Delta, reporte sobre o farol de Itapuã, QNH 10 16. Tem uma aeronave já em zona para aproximação pista 10. Ok, reporte para o farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Salvador, muito bom dia, Oceaner 6312. Oceaner 6312, continua a aproximação, reporte com baixado travado, QNH 10 16. Vai reportar Oceaner 6312. Espera da 10, pronto, Chené 6225. Chené 6225, mantém o ponto de espera aqui, som 10. Mantém o ponto de espera da 10, Chené 6225. Só eu, vai que quando eu também acertou a 360 pela direita para guardar o cruzamento direito no 7. Afirmo, repete quando visual com o Airbus da Avianca, o papapá Mike Eco Delta. Delta. Passei, travou, Chené 6312. Chené 6312, no embaixo travado? Firmo. Peixe livre, posição 10, vento 200 graus com 4 nós. Informa o helicóptero, um Sikorsky 76, à sua direita, realizando esperas. Não interfere com o seu pouso. Obrigado, Chené 6312. Mike Eco Delta listando o tráfego na final. Gente, papapá, Mike Eco Delta autorizado o cruzamento da final. Pista 10, a retaguarda do Airbus da Avianca. Reporte para a gira de base, pista 17. Mike Eco Delta no cruzamento, reportará para a gira base. Guarulhos, só um instante, cópia, ajuste no 0 no meio. Oxiné 6225, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Oxiné 6225. Oxiné 6312, solo ao 03, libere primeira direita e chame solo em 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-1-9, solo. 63. Torre, o Mike é com Delta para girar a base para ingressar na final 1-7. Papapá, Mike é com Delta. Autorizado girar de base, reporte quando baixado travado. Ok, baixado travado, reportado na final. Gente, Mike Eco Delta dá presente, autorizado o pouso pista 1-7. O vento variava com 3 nós. Variava com 3 nós, Mike Eco Delta girando de base para a final. Oxiné 6225, livre decolagem pista 1-0, o vento variável com 3 nós. Livre decolagem pista 1-0, Oxiné 6225. Solo Oxiné 6312. Pronto, 6312, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6225, decolado ao 05, chame controle em 1-9-8. Controle 1-9-8. 1-9-8, Oxiné 6225. Oxiné 6225. 3304, pronto pra cópia. Negativo, pronto pra cópia. Salvador, Brasília, 360, Pesolou 97, decola pista 90, curva direita, Arbor Elefa, controle 198, transponder 5102. Confirma a saída Elefa, Elefa no alvo. Saída Arbor Elefa, Arbor, transição Elefa. Ok, 360, Arbor Elefa, 198, 5102, a rota Pesolou 97, na 3304. Correto, portão 8, chama pronto. Bora. Antes da Juliette, 6312. 6312, ingresso de Juliette, portão 5. Juliette 5, 6312. Vamos pegar o copo 3663. Claro, afirmo. Guarulhos 340, UPA Zulu 16. Degola, pista 90, curva à direita da Eulida Motiva. Controle 119.8, transponder 5190, está 3663. Autorizado 340 para Guarulhos. A pessoa no meio, decola da Eulida na direita, comprando a Eulida Motiva. 19.8, controle de Salvador, transponder 5190, está 3663. 5110, portão 04, chame pronto. 5110, chamada de portão 4, está 3663. Pega se é a... Bom dia, prossiga. Tá pronto pra cópia? Morro, mil pés, 17, direita, curva do Axé, 19.8, 0123, quilo, Quebec Serra. Gente, 1895, quantos a bordo, Quebec Serra? 14, 2, 9, 5, por gentileza, tem uma boa tarde. 3663, portão 04, autorizado, chamado 3663, portão 8, poxa, acionamento. Serra, livre acionamento, reporte ataque. Alô Salvador, bom dia. É o CAN 3859, autorização Curitiba, nível 34. C59, só um instante a cópia, o ajuste no 096, tem um bom dia. Torre, Salvador, bom dia, Oxalá 6311, estabilizado ILS, cabeceira 190. Oxalá 6311, visual com campo? Negativo. Eita, pode quando o visual com campo, Oxalá 6311. Ah, ok, tomará visual, confirmando a pista? Pista, ainda no momento, Oxalá 6211, o QNH 1096. Molhado? Ligeiramente molhada, Chanel 63 ou não? Afirmo. Ok, visual, baixado e travado. Visual com pés, mil pés ou Chanel 63 ou não? Afirmo, mil pés. Quente, livre pouso, pistão 1-0, vento 260 graus com 4-9. Livre pouso, cabeceira 1-0, 63 por 1. Romeu 65, por respeito ao acampamento no 04. 3663, mantenha a posição. Tem uma coisa da companhia que já finalizou o pushback no setor sul do pátio. Só mais um minuto. Para o táxi, o 3304. Está com 148 a bordo, lanterna com 23, seu trânsito. 3304, Libertaxi, Pátio, Índia Alfa, Ponte Espera, 1895, o ajuste 1096, tenha uma boa viagem. O 3304, copiou? Permaneceu, Pátio, Índia Alfa, 1895, Ponte Espera, 3304. O 3663, coordenando com a equipe de solo, após o TAM retaguarda, chame pronto para o táxi. 3663. Viva, ponta passar o estrenado, se apure, está 6311, Libro. Bom dia, 6311, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, camarada da Juliette, 6311. Muito bom dia, 3859. Tá pronto agora? Salvador, Curitiba, 360, Pesolo 21, decola pista no zero, curva direita, arrobó transição Elefa. Controle 119.8, transponde 5111, stand 3859. São Curitiba 360, top pendulou 21, decolar 10, curva direita, arbor Elefa, 198, controle 5111, código. Portão 3, chame pronto para posicionamento 3859. Outra aí. Quilo Pec Serra, confio no TLB. Seis, livre táxi, chame na Papau, Quilo Quebec Serra. Bom dia, 3304, pode estar pronto. Tá 3304, autorizada em área, decolar pista 1 a 0, vento 2, 90 graus, 049. Na linha de decolagem, 3304. Bom dia, é o trip 5221, ciente da Mike, para autorização, vitória da conquista. Bom dia, 5221, para a conquista, guarda cópia, o ajuste 1096. Guardando, abrir a saída prevista para o 5221? Ar, boa, boa, direto. Boa, direto, 5221. 6311, mantenha a posição antes da Juliette. Mantendo a posição antes da Juliette. Ali Alfa Tango, muito bom dia, prossiga. TGL Incindi e após Ilha dos Frades. Tá pronto pra cópia? Salvador, sobrevoo a mil pés, vai decolar da 197 em coordenação, vai decolar da IRMA em coordenação com a torre 1895, para coordenação com o Proaçu com a torre também 1895, o ajuste 9096, e o transponder é o 0170, o Charlie Alpha Tango. Ok, ciente então. Vai decolar da bata, vai curvar à direita no corredor Axé, chamar a torre 1895. Está presente. Pronto, 3663-104 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Confins, 3663. 663, livre táxi à direita, ponto de espera 1895, ajuste no 096, tem uma boa viagem. 295, obrigado, 3663. 3304. Fatão está presente 1895, ok? Confirme com a torre e o POB 1895, ajuste no 0 no meio. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, livre acionar, reporta, tá? Passando estilo CBS Terra, decolado aos 2-0, chame controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, seu bom dia, senhora. Tá, graças. Firmo, prossegue Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 63, pronto. 63, ponto 0-0, pronto. 3663, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 280 graus, 059. Alinha com a pista 10, na 3663. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, confirme PLB? Gente, livre táxi, chame na interseção o Charlie Alfa Tango. Decolado aos 2-2, chame controle em 1-9-9-8. 1-9-8-3-6-6-3. O Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, autorizado a alinhar e decolar pista 1-7, o vento 280 graus com 4 nós. American 238, go ahead. Mucho bon dia, we'd like to put our clearance on request to Miami. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, decolado ao 23, chame controle em 119.8. 1980, grato, controle. Yep, you coordinate with the ISO, ok? Ok, obrigado. Salvador, é o Patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. 03, com rotatória de regresso para pouso na base do Graer. Gente, reporte na final para o Graer, o QNH 10 na meia, Patrulha 03. Reporte na final para o Graer, o Patrulha 03. Do 3859, puxa só, né, no 3859, é isso? Sim, senhor. Portão 3 autorizado, chama o táxi. 3, Patrulha 03 já na final para o Graer. Poderia confirmar o vento? Patrulha 03, o vento 250 graus, 04 nós. Tem reporte no solo controlado do Graer. Cliente grato, reportará o solo controlado do Graer. Patrulha 03. Voz direto, controle 119.8 e aguarda somente o transponder, sem coisa. Ok, tá autorizado nível 200, conforme rota, decola da pista 10, curva direita, arbor, após direto, controle 119.8, aguardando o transponder, tá pronto o push e estacionamento, 5221 da 3. 5112, o transponder, 5112, chame pronto para push e estacionamento, o 5221. Pronto para push e estacionamento, repito, 5221, tente transponder, 5112. Autorizado, chame táxi. Chama lá. Patrulha 03, solo os 29, frequência livre. Torre, comenta 72, PLS. Cometa 72, visual com campo? Negativo visual. Sente reporte quando o visual embaixo travado, cometa 72, QNH no 0 no meio. Cometa 72, reportará visual com embaixado travado. Cometa 72, está visual contra o campo, rebaixado, travado. Cometa 72. Cometa 72, tráfego avistado, bip checado, livre pouso, pistão na 0, vento 260 graus, 49. Cometa 72, livre pouso, pistão na 0.